E mais uma vez, o questão de sensibilidade se inicia sem a sua introdução costumeira, devido ao fato de trazermos um material com um pouco mais de uma hora de duração. E o que trazemos? Nós trazemos Rachmaninoff, representante maior do século XX da música clássica. E desse compositor, nós trazemos o Piano Concerto número 1 e o Piano Concerto número 2 com a Orquestra de São Petersburgo. Thank you. E o Questão de Sensibilidade fica por aqui. Um abraço e até amanhã.